Tempo segue em frente, corpo e mente. Oi, começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Hoje é aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, Belle. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. No episódio de hoje, conversamos com Adriano Monteiro, músico, integrante da banda Lado B, Mil Graus. Vamos ouvi-lo? Olá, sou Adriano Monteiro. Eu sou marido da Maísa e pai do Luiz Carlos. A minha vida artística, vamos dizer assim, começou há uns anos atrás, mais ou menos em 1981, quando eu comecei a fazer música para teatro. A primeira peça, vamos dizer assim, que eu musiquei foi uma obra do João Francesco Guarnieri, chamado O Botequim. Isso foi mais ou menos em 81, 82, porque nós tínhamos a peça. Tínhamos todo o roteiro dela, tínhamos as músicas também, mas não tínhamos a melodia. E a melodia foi composta por Toquinho. E aí eu tive essa responsabilidade de musicar os poemas do Guarnieri, né? E fazer os arranjos. Foi um primeiro trabalho meu e uma coisa que eu gostei muito de fazer. Depois disso, teve outras peças também que eu musiquei, peças infantis, algumas peças dramáticas também. Aí, nesse tempo todo, aí depois eu formei algumas bandas, formei o Sinergia, formei uma banda também de chamada Sabor de Cacau, que é uma banda com participação de um MC, que é a Cacau Rocha, que ela fazia as coisas assim, muito assim de como se fosse uma coisa de improviso mesmo, né? Ela fazia os poemas assim bem assim de na hora mesmo que ela ia fazendo, a gente ia musicando, uma coisa bem diferente, bem interessante, um desafio também. Depois disso, formamos também o lado B, eu, o Wagninho Barbosa, e como o nome sugere, nós gravamos sempre, né, tocamos sempre as músicas que não são muito ouvidas, né, dos artistas, o lado B nos discos. Então a gente, né, gosta muito de tocar Itamar Assunção, Cartola, a gente toca bastante também, Angela Rorô e vários outros artistas, mas sempre procurando dar ênfase ao lado B, as músicas pouco tocadas. Aí acabei também fazendo músicas em cima de poemas, principalmente da Inês Santos. Musiquei bastante coisa dela, acho que a gente tem uns 12 poemas mais ou menos. A falta. Agora, a minha proposta, vamos dizer assim, minha projeção agora é fazer trilhas sonoras. Já tem um projeto que eu estou fazendo para alguns clipes curtos, né? E esses clipes vão ter uma trilha sonora instrumental, só instrumental, sem letras, só música. E é isso que vamos fazer daqui para frente. Até o próximo programa. Está distribuída a dor.